Avenida São Augusto. Como é a senhora cópia? Charlieco, ingressa via Juliette, Gonçalo Pátio. Táxi via Lima, Mike, na Quebec, chame torre novamente, 118, decimal 95. Para Sierra Sierra Quebec Papá, nível 180. Decolagem na 17, curva esquerda, descida subida Momo, código DCT, conforme a rota do plano. 5166 transponder, controle 119 decimal 35. Está sendo correto por sua IPV? Achinamento táxi de decolagem com a torre 198, decimal 95, ajustando 095. Para o táxi voo 1648, estamos com 79 a bordo, 2 horas e 7 de autonomia, alternando Recife. Boa tarde, Vitor Flávio, Lívia, Sarai, Champo Zax. Direita via Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, com ajustando 095, bom voo. É, com 1015, a gente via Índia, no ponto de espera, chama a torre 1295, obrigado, bom dia. Somente. Juliette Tanzu, chamou? Autorizado, o Oceana, senhor para o táxi, Juliette Tanzu. Por gentileza, altere o transponder para 5136. 5136. Salvador, voo 1648, próximo ponto de espera, pista 10. Aline, cola separada no 0, no 1648. Aline, cola separada. Autorizado, Aline, cola 10, vento 140 graus, 119, voo 1643. Decola, pista no 01, meia com 3. Cruzado, 7 aliás com a tapa 5, cruzando a zona da 17. Só um minutinho, tudo bom. Torre Salvador, muito bom dia, 3198, sinal de 9 milhas de baixo travado. Bom dia, 3198, continua a aproximação, varando pista livre, a porta externa bastante travada, ajuste no 015. Corrigindo então no 015, reportar no externo 3198. Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 015. Decolado aos 41, controle 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. aprovado agora, 3198, vai travado. Avistado, está 3198, livre pouso 10, vento 140 graus, 111 nós. Livre pouso 10, 3190. Autorizado táxi a porta na interseção, ajuste no 0 ou no 5. Problema que o Zulu ali mantém no 0. Puxando o receptor do aeródromo. Ah, sim. Vamos fazer o contato com os cortes? Salvador Ariel, nível 065. Decolagem da 10, curva à direita, via corredor axé, restrito a 1.000 pés da liberação. Ultrassonder 0264, controle 119, decimal 35. O 3-1-0 para o atendimento está correto, time pronto. O 3-1-0 para você, revisão táxi, 14. Mantenha a sua Juliette, 3-1-9-8. Salvador, gol no meio 2-1-4-7, 40 de autonomia, apresentação, 1-9-0 agora. Anomia 2-1, táxi via Pátio Índia. Quanto esfera, torre 1-1-8-9-5, ajustando 0-5. Esse Pátio Índia lá de 8-95, como em 15, gol 1-2-1 da gente. Após a passagem da Gol, Juliette, portão, posição 1-4, Pationa. Após o Gol, Juliette, ficou 14, 3, 9, 8. 4, 9. Juliette, estamos o Gol ali, mantendo 0. Bom dia, Oscar, confere para Fortaleza, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, perigo da subida, Momo, Cobre, Burfrutti. E aí eu peso 119 conforme. 5427 na Sonder, controle 119 decimal 35. Agora pode confirmar a transição, saída MOMO, transição. MOMO, transição, FROTI. Bem, autorizado, Fortaleza 370, decola da 190. MOMO, transição, FROTI, com primeira curva à esquerda, capítulo 19. Aciona 5427, o controle 1935, o gol 1094 na posição 8. 1094, correto, não tem funcionamento. Tá lá. Vou no 621 ali, mantém pistola 0. Eu mantenho, vou no 621 no 0. 04, repórter do ponto de espera do hotel, ajuste 905, no mesmo torre 118, decimal 95. Vou no 621, não é autorizado. Olha, e decolar pistola no 0, vento 1, 0 graus, 139. Pista 1028, repartição de Juliette. 621, decolado 55, controle 119-35. 119-35, 621. Charlie, chama para o cancelamento. Cancelamento, Papa Charlie. Gente, cancelador 56, na velha Papa Charlie, desça para 1 no meu pés, curva à esquerda. A porta girando base para a final da 17, no velha Papa Charlie. Esquerda para a direita 1, na direita 17, Papa Charlie. Salvador, muito bom dia. Azul 4207, milhas, totalmente visual. 4207, continua pressionando a sala, dando autorização de pouso, 1015, ajuste. 1015, aguarda o 4207. Azul 4207 na escuta? Afirmo. Gente, agora instruções, azul 4207, mantenha a final dando zero. Tem final, vai dar instruções do 4207. Novembro, Papa Charles, alô 59, direita parte 5, estacionada com a feliz. Agora informação, você passou o ponto de espera, 1104, mantém a posição, ok? Azul 4207, devido à aeronave na pista, suba para 2000 pés com curva à esquerda e chame o controle em 119-35, 4207. 2000 esquerda, chama 19-35, 4207. Torre Salvador, bom dia, gol no 739, tá melhor 76. Ano 739, a porta passando externo, trem baixado e travado, ajuste no 015, tem condições de reduzir na aproximação? É isso aí, vai reduzir o ano 739, se precisar pode fazer uma horta aqui em cima. Negativo, mantenha o eixo final do ano 0, no 739 em redução. Reduzindo o ano 739. Alça 04, ali mantém no 0. Alça 04 autorizado, aliá e decolar, pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 1 no 49. Fala, escuta. Alça 04, informa que o senhor ultrapassou o ponto de espera e está na frequência do solo. Chame torre 118 decimal 95 e informa que o senhor já está autorizando a decolar de imediato. Negativo, senhor, ele está em 1219. Gente, o 1104 está libera a pista agora via Charlie, ultrapassando totalmente o ponto de espera, aguardando instruções. Índia, Pátio, Juliette, Alfa, reporte na Taxiway Delta. Índia, Juliette, Alfa, reporte na Delta, 1-0-4. Dia, Papa Papá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, confirmando intenção de pouso no 7 ou direto Pátio? Direto Pátio 4, senhor. Direto Pátio 4, ciente, reporte a 24 farol de tapão inicialmente, o Lima, Papa Mike. Ei, está na próxima farol de tapão, Mike. Bom dia, Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bom dia, Bravo Serra Serra. Então, essa guarda de um Papa Mike, a questão também é Pátio 4, senhor. Gente, mantendo a separação visual, reporta fora do Tapão. Vai manter, vai reportar. Vou mandar Serra Serra Serra. 8, autorizado, estou pronto para o táxi 1094. Chamará para o táxi 1094. 1094, vai presente, prossegue reto via parte 3, reporte no táxi 1kg. Já, retaguarda do Leão Papa Mike, a ponta curta sinal, parte 4. Já, retaguarda do Leão Papa Mike, vai reportar a curta sinal. Já, já. Prossiga, 1104. Afirmo, na 118 de sinal 95. Chama só o 219, ele é o 1104. Prossiga. Tá, a gente fez aqui o cheque de equipamento aqui com a torre. Tá ok, pode retornar o 1104? Sim, o Fato 70 está de sim, mantendo a saída do Fato 3. Aqui o vai, está aqui, mantendo a saída do Fato 3. Solo 04, direita 121, decimal 9. Bom dia, 4207 novamente, agora 11.000 aqui, 4207 é a ponte externa, baixada e travada, ajuste no 0, 1-5. 1-5, reporte 4207. Alô, 06, balcão de frequência livre, Lima, Papa Mãe. Controlado, Bravo 06, Bravo CACA, frequência livre. Mantenha o ponto de espera e chame torre 118 decimal 95. Espera, eu estou de 94, via parte Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 095. Ponto de espera 895 com 1095, gol 1094. Gol 1739, dando passagem nave da companhia agora no 3008, ingresso Juliette, portão 04. De passagem ao banho da companhia, ingressa para Juliette, portão 04, gol no 739. Luciano, bateu outra voz, o 4207. Avistado 4207, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 30 graus, 1, 49. livre todos os 4207. Salvador, bom dia, 3191, informação ótica. Então, 3191, bom dia, ótica, confere mais para a cópia. A escuta 3191. Pronto, 3191. Para o Galeão, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, sentido subida da El, Lisa, Irumi. Via Alter November 857 até Monsul. 5433 ao transponder, controle 119, decimal 35. 340 autorizado, coluna da 10 com curva direita da El, 10, Lisa, Irumi. Super November 857, Monsul. 5433-1935, controle 3191. 3191, correto, sem parar o estacionamento. Aguardando transferência. Aguardando transferência, 11. usando Alfa Juliette, portão 33. Alfa Juliette, entendeu, portão 3, o 4-3-3. Escuta, 1104. Escuta, controle Salvador, é o 1104. Tá mantendo meu pés, ainda não familiarizado com o corredor Axé. Poderia, por gentileza, autorizar a forma direto em Elfo? Gente, tá na escuta da torre 1104, seu curva à direita, na linha do litoral, aguardando transferência. Tá mantendo meu pés, direita, linha do litoral, aguardando transferência. Afirmo, vai manter a escuta da torre até cruzar o eixo final da cabeceira 35, 1104. Isso, mantendo a escuta da torre até cruzar o eixo final da 35, tá? Torre, após o cover na versão, autorizado o gol no 094, aliás, manter. Após o tráfego na final, ali mantém. 1-0-9-4. No 5, 5 Embraer, livrar a entrada da Juliette, coordena com a divisão, chama táxi. Ok, após Embraer, inicia 3-1-1. 3-5, tá na proa de farol de Itapuã. Gente, controle 0-3. 3, quando lá, atente ao sinalizador. Livre decolagem, pistão no zero, vento 1 no 1 no 0 graus, fundo 2 nós. Decolagem no 0, vou no 0 na final. Salvador, muito bom dia, voo 864, você precisa de ele. 1864, cheque o trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Alto, cheque o pouso, 1-0, voo 864. Voo 1-0-9-4, decolado 1-7, controle 1-1-9, decimal 3-5. 0-3-5, comprovado. 4, solo 0, aos 2, 0, direita 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, direita 1, 8, 6, 4. Paulo, bom dia, 1, 8, 6, 4, da volta ali, branco. Alô 864, muito bom dia, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, sou Juliette, boa noite, né? Autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1 na 18 decimal 95, ajuste na 095, meu voo. Salvador Ground, American 5 Echo Victor. Alca 5, Echo Victor, stand by. Could you confirm the departure time? We'd have to tell the aircraft to hold his position 7. I couldn't understand. Could you confirm? Yes, I will park at gate 10, 10, gate 10. We'd like to tow the aircraft to remote position 7. And the main apron? That's affirmative. Roger, stand by, Alpha Echo Victor. Tango Tango, confirma? Alfa Tango Tango autorizado com o início do táxi, chama para ingresso na parte principal. Juliette, não, eu também faço. 864, Juliette, portão 5, parte 1. Estamos seguindo Boeing da Gol, taxi via Pátio 1, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre 118 do Cima 95. Echo Victor, this is Ground. Echo Victor, Ground Control. Gema 91, decolagem 25, controle 119, decimal 35. Decimal 35, obrigado, bom dia, 391. This is American Five Echo Victor, go ahead. Bravo 5 Alpha Echo Victor approved the pushback to the position 07 report packet. Roger, American 5 Echo Victor. Até o patinho com autorizado, cruzamento 97, autorizado. Papá, bom dia, informação em curso a papá, confirma a pista que decola e o pátio. Ponto 04 CLB, pronto, cópia, Whisky Charlie Papá. Whisky Charlie Papá, autorizado Serra, novembro é Delta Hotel, nível 085. Segue conforme rota, plano visual. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, restrito inicialmente 1 no mil pés, aciona 5004, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Papá, cotejamento correto no pátio da BTA, para acionamento táxi, chame a torre 118, decimal 95, bom voo. Meu Whisky Charlie Papá, não pátio 5, pátio não pegou autorizado o assinamento, chama pronto para o táxi. Papá, autorizado, táxi, pode 5, reporta na Papá, para ingresso. Mike Yankee Eco, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito a autorização de remota aqui da remota 12 para o gate 7 no pátio 1. Yankee Eco, mantém escuta, guarda. Aguardando. Autorizado início do reporte, reporta parqueado no 7. Ok, reportar parqueado no 7, Mike Yankee Echo. Salvador, força aérea 2774, para aproximação final do IADS da 10. Força aérea 2704, continua aproximação, reporta baixando para fora, tem legal no 0 no 5. Tudo aqui no pátio militar. Autorizado, ingresso número 7, porta na cabeceira, pronto. General 1012, continua a aproximação, vamos ficar ali. 1162.